tentando encontrar um caminho. Eu busco consolo nos tragos dos copos vazios de vinho, andando nas ruas desertas, olhando as janelas abertas, ouvindo o som das novelas nas salas das donas de casa. Faz tempo já estou sem destino, não sou mais menino e nem sei o caminho do lar. Os becos escuros escondem aqueles que vivem na noia, mercado do vício, a boca do lixo já teve seus dias de glória. A ronda silenciosa da viatura de luz apagada, caçando os pecadores da lei que age só na calada. Um grito na madrugada, disparos e o sangue lavando a calçada do bar. As primeiras luzes despontam no céu da cidade coberta, os ônibus abarrotados seguindo uma rota incerta. Violência.